Matrero, matrero, asoma na madrugada num tropel que rasga o pasto. Corraleiro não ataca, não atropelar pra mangueira. De largo que matrereia no chão curto do potreiro. De cole, grina em bandeira, se vai madreiro, matreiro. Se corta nos mansarrão e é um trotivão pra os arreios. Mas sabe que por matreiro, na volta da camperiada, tem quatro ego encilhada e um rastro de polvadeira. Se termina na mangueira a folga e a matreira. Matreiro, matreiro, é aquele que a vida ensinou buscar a volta. Na enchente grande se solta, capinchando até a barranca. Por plata, boleia, anca, nalguma xanga estanciera. E ao largo do corredor, aonde se faz senhor, tem a alma mais matreira. Matreiro busca um silêncio aonde adoça a lembrança de quem desatou a trança pra no ranchito maniado. Desencilhou o cavalo numa madrugada fria e assim que clareou o dia não pôde mais encontrá-lo. Matreiro busca o silêncio aonde adoça a lembrança de quem desatou a trança pra no agito maniá-lo. Desencilhou o cavalo numa madrugada fria e assim que clareou o dia não pôde mais encontrá-lo. Matreiro, matreiro.